paz do Senhor. Se nós cremos na palavra de Deus, nós não podemos dizer que amamos alguém e de repente estamos odiando essa pessoa. Porque a Bíblia fala a respeito do amor. Quando você tem o verdadeiro amor, a Bíblia fala que Deus é amor. É impossível você começar a odiar uma pessoa, por mais que ela te ofenda. E a Bíblia nos dá 15 razões para que você e eu entendamos que quem ama é impossível odiar. Porque o amor é paciente, é benigno, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e o amor nunca falha. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.